Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Trânsito de regresso à antena da SBSR, como sempre, uma hora sem palavra cantada, e começamos com um disco que nos tem encantado. É o segundo para uma dupla japonesa ou coreana, chamam-se Tinger, usam recursos muito básicos no que à instrumentação diz respeito para Nomad, um disco que reflete o contínuo trânsito deste projeto musical. Início desta hora com Erasia. Boa noite, bem-vindos. Thank you. encerre da emissão de hoje do Em Trance com Erase é o Stinger, depois um nome que passa muitas vezes por aqui, que nos visita também regularmente para concertos, Caterina Barbieri, já passou pelo Semibreve, pelo evento Jardins e Femos, entre outros palcos, do último Ecstatic Computation Fantasy, a ilustrar muito bem a sonoridade e a pretensão artística de Caterina Barbieri, repetição, sequência, tudo para perceber o efeito psicofísico no ouvinte. Vamos continuar e já corre há uns bons segundos música de On Your Tricks Point Never, o alter ego do canadiano Daniel Laputin, ele que vai fazendo discos de originais, mas também bandas sonoras, como é o caso do filme de 2017 e que filme Good Time dos irmãos Safdie. Ficamos com o tema título para logo a seguir irmos para uma novidade editada pela editora russa Dronarifm. Thank you. I Seem a Good Time, On Your Tricks Point Never. Depois, pela primeira vez por aqui, Stalking de Elusive, a ideia discográfica que juntou Enrico Coniglio e Giulio Aldinucci, surgiu na primavera de 2018 em Moscovo e por isso faz todo o sentido que seja editada pela editora russa Drona Arivne. Por aqui, The Stalking de Elusive, de Enrico Coniglio e Giulio Aldinucci, Until the End of Remembrances. E seguimos em frente com um dos temas da compilação 15 da editora Lapsus. Pertence a Steve Auschild. Seguimos em frente com Ecce Reverie. Thank you. Thank you. coletivo baseado na Polónia, chama-se How to Disappear Completely. Deles, logo a seguir, a Steve Auschild's Dawn Breaks Through. Novidade por aqui a terminar é música experimental. Vem da cidade norte-americana Chicago. Ela chama-se Natalie Chami. Nestas andanças, Tall Songs, edição recente, A Quiz. Ouvimos Opening e continuamos com Scott Morgan. Ele que já editou 15 discos. Nos últimos tempos tem-se dedicado às bandas sonoras de jogos de computador. Falamos de Loshill, que nos apresenta um EP belíssimo. Folds, Coasts, Lines, por aqui Lines. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Lá em cima, novidade da violoncelista Julia Kent, canadiana. Já pertenceu aos The Johnsons, a banda que acompanhava Anthony. Luce, single off de 2020. E terminamos com um álbum escrito, produzido e realizado por Brian Eno. A produção ficou a cargo de Roger Eno, seu irmão, e de Daniel Lanois, de 83, seminal Apollo Atmospheres and Soundtracks. Fechamos com Deep Blue Day. Já sabem, no sítio do Em Transe encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Regressamos de hoje a 8 dias. Até lá.